fulou. Olha o Davi esturricou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chora, não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chora, não ajuda ninguém. Enxuga o teu pranto de dor, que a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, Maria, fulô do meu coração. Eu voltarei qualquer dia, é só chover no sertão. Lá longe as horas da volta, eu conto na minha mão. Maria, fulô. Lá longe as horas da volta, eu conto.